mais um. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um beijinho. Banda 007. Eu vou andando no espaço, vou voando com os braços, vou cheirando o cangote, vou brincando de amasso. Você tá jovem, novinha, eu tô também. Quando tiver idosa, te juro te amar também. Oh, me libera, nega, deixa eu te amar. Me libera, nega, novinha, vou te sentir. Oh, me libera, nega, vem nega pro Olodum. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, neguinha. Mais um, mais um. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, neguinha. Mais um, mais um. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. DJ Moca, fazendo a melhor seleção de música pra você dançar. Que pena, você de novo. Vai começar a choradeira, ai, ai, ai, ai. A minha porta a noite inteira, ai, ai, ai, ai. Se não sabe o que fez, já tá bebo outra vez. Vê se me deixa em paz. Já tá me dando canseira, ai, ai, ai, ai. Destruiu minha roseira, ai, ai, ai, ai. Joga fora esse buquê, não tem mais o que fazer. Você nunca vai merecer. O que o meu cachorro enterra vale mais que você. Cê tá com outro e vem correr atrás de mim depois de bebo. Para que tá feio esse seu desespero, ai, ai, ai. E volta lá pro seu puteiro, ai, ai, ai. Cê tá sofrendo porque fez toda essa cachorrada. Tô melhor só do que mal acompanhada, ai, ai, ai. Na sua cara eu tô cansada, ai, ai, ai. Você não vale nada. Você nunca vai merecer. O que o meu cachorro enterra vale mais que você. Cê tá com outro e vem correr atrás de mim depois de bebo. Para que tá feio esse seu desespero, ai, ai, ai. E volta lá pro seu puteiro, ai, ai, ai. Cê tá sofrendo porque fez toda essa cachorrada. Tô melhor só do que mal acompanhada, ai, ai, ai. Na sua cara eu tô cansada, ai, ai, ai. Cê tá com outro e vem correr atrás de mim depois de bebo. Para que tá feio esse seu desespero, ai, ai, ai. E volta lá pro seu puteiro, ai, ai, ai. Cê tá sofrendo porque fez toda essa cachorrada. Tô melhor só. Minha vida mudou de uma forma depois que a gente se separou. Tô chorando, sofrendo e bebendo, comendo pão que o diabo amassou. E o pior que foi eu que traí, fui eu que perdi a pessoa amada. No instante fui fraca demais, perdi a cabeça e fiz a borrada. Diz que eu ia pagar caro, prometeu não deixar baixo. Pra que isso? Desfilar com essa otária bem na minha cara. Pra que isso? Já não basta abandono e as noites sem sono. Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo. Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com essa otária bem na minha cara. Pra que isso? Já não basta abandono e as noites sem sono. Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo. Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Produções, uma parceria de sucesso.

batendo na mesa, fazendo barraco, quebrando o bar, foi merecido. Não tô acreditando nisso. Quem é essa daí, safado? Garçom, abaixa o som, volume, que o barraco vai começar. Pode todo mundo olhar, tô nem aí, eu tô nervosa. Não me toque, pé da vida, isso é coisa de mulher traída. Seria de sucesso. Garçom, abaixa o som, volume, que o barraco vai começar. Pode todo mundo olhar, tô nem aí, eu tô nervosa. Não me toque, pé da vida, isso é coisa de mulher traída. Te amar, te beijar, pra te fazer sorrir. Casa comigo, baby, diz sim pra mim. Produções e mixagem DJ Mocha, produzindo os melhores CDs do Pará. Hoje eu só quero viver contigo uma história de amor. Hoje eu só quero dançar uma rocha sentindo teu calor. Chega, vem pra mim, Eu te quero assim, esse teu jeitinho de olhar pra mim. Chega, vem pra mim. Eu te quero assim, esse teu jeitinho de olhar pra mim. Me deixa pirado, louco, apaixonado, sonhando viver com você do meu lado. De coração te chamo, teu coração eu quero. Meu coração é teu, se for preciso espero. Pra te amar, te beijar, pra te fazer sorrir. Casa comigo, bebê, diz sim pra mim. De coração te chamo, teu coração eu quero. Meu coração é teu, se for preciso espero. Pra te amar, te beijar, pra te fazer sorrir. Casa comigo, bebê, diz sim pra mim. Ítalo França, a voz que apaixona. Ah, se eu pudesse te beijar agora, amanhecer em teus braços, não ver passar as horas. Ah, se eu pudesse ter o poder de parar o tempo quando estou com você. De coração te chamo, teu coração eu quero. Meu coração é teu, se for preciso espero. Pra te amar, te beijar, pra te fazer sorrir. Casa comigo, bebê, diz sim pra mim. De coração te chamo, teu coração eu quero. O talento e a simplicidade que caiu no gosto da galera. A verdade, por favor. Se dentro desse peito seu ainda existe amor, é tão ruim ficar tão perto de você e não sentir você. Abre o jogo, eu preciso saber. Acredite, não mereço isso. Precisamos resgatar o amor que foi perdido. Meu amor, sei que tenho defeitos, mas você também não é perfeita. Vem depressa ou eu canso desse teu amor sem jeito. Oh, ah, eu tô tentando suportar toda essa situação. Essa situação. Sem razão. Se te fiz algo, vim aqui pra implorar o seu perdão. E vem correndo me tirar dessa solidão. Meu amor, sei que tenho defeitos. Manda! Tá aqui! Você também não é perfeita. Vem depressa ou eu canso desse teu amor sem jeito. Ah, ah, ah, eu tô tentando suportar toda essa situação. Essa situação. Meu coração te foi mal aí, foi mal aí. O que fiz contigo não merecia. Foi mal aí, foi mal aí. Passei dos limites, covardia. É mais, é 10. Aí, Nidim Moca! Tanto que você vinha falando e nada de querer te escutar. A vida é uma escola, ensina a gente. Quem errou vai ter que pagar.

só pra ver o quanto tá feliz. E se eu vou curtir ou se vou comentar. Mas minha voz que você quer ouvir. E quando chega a noite, eu sabia. WhatsApp chama, Facebook chama. É você me procurando pra dizer que me ama. Se me encontrar, vai se abafar. Eu curto e compartilho esse jeito de amar. WhatsApp chama, Facebook chama. É você me procurando pra dizer que me ama. Se me encontrar, vai se abafar. Eu curto e compartilho esse jeito de amar. Eu curto e compartilho esse jeito de amar. Eu curto e compartilho. De Curuzá, e aí meu DJ? Outro dia eu resolvi visitar o meu porão, onde achei o que eu vivi. Tem muitas cartas sem final. Não foi fácil esconder tudo aquilo que eu senti, pra nunca mais lembrar você. Cada carta eu recolhi, pedaços de um amor que eu quis, que você jamais me fez. Com você não fui feliz. E joguei os pedaços pelo chão e queimei meu coração. É com você, Tice Silva. Deixa comigo, Limané. Eu queimei os beijos que eu te dei. Já chorei, eu fui tão burra e insisti, e cada erro estava aqui. Eu quis tentar amar por dois, não quis saber de solidão, e pra me arrepender depois, guardei as cartas no porão. Eu fiz pedaços de um amor que eu quis, que você jamais me fez. Você não fui feliz. E joguei os pedaços pelo chão e queimei meu coração. Lima Neto e Tice Silva. E DJ Otimista é só sucesso tocando no seu coração. Fica a music, bom som. Você esperava! Olha nos olhos e diz não me amar. A tristeza não deixa expressar um sentimento que nasceu em mim. Minha boca já quer te beijar. E eu não nasci pra servir de escravo do amor, meu amor. Meu coração não aguenta sofrer. Você só brincou, me usou, jogou fora a minha paixão. Não, não, não quero mais você. Pegue suas balas e me deixe em paz. Nosso caso amoroso já não tem mais vez. Aquele sentimento já ficou pra trás. E sai da minha vida, não te quero mais. Pegue suas balas e me deixe em paz. Nosso caso amoroso já não tem mais vez. Aquele sentimento já ficou pra trás. Sai da minha vida, não te quero mais.

você deve estar pensando que eu vacilei, que pisei na bola, que te enganei. Desculpa, amor, eu não tive a intenção. Eu fui a vítima, me deram sossega, leão. Passei a noite com ela, foi a minha perdição. Eu fui a vítima, me deram sossega, leão. Passei a noite com ela, foi a minha perdição. Perdoa, amor. Olê, Max. É show. Aquela louca e me ofereceu uma bebida muito estranha. Acredita, amor, eu desmaiei. E agora você deve estar pensando que eu vacilei, que pisei na bola, que te enganei. Desculpa, amor, eu não tive a intenção. Eu fui a vítima, me deram sossega, leão. Passei a noite com ela, foi a minha perdição. Eu fui a vítima, me deram sossega, leão. Passei a noite com ela, foi a minha perdição. DJ Moca, tudo que você esperava. Achou que ia ser fácil me esquecer, pois é. Seu coração não quer te obedecer. Ele tá de pirraça porque quer me ver com você. Do seu lado ele já não suporta mais, apenas com os meus retratos. Engano-se. Achou que um pedaço de papel coxê iria resolver. Engano-se. A saudade apertou e só te fez sofrer. Então vai, pode queimar. Quero ver se tem coragem de acabar com as lembranças de nós dois. Quero ver como você vai ficar depois. Então vai, pode queimar. Se quiser também quero o celular com as lembranças de nós dois. Quero ver como você vai ficar depois sem mim. Portal do Arrocha. Vingança. Achou que um pedaço de papel coxê iria resolver. Engano-se. A saudade apertou e só te fez sofrer. Então vai, pode queimar. Quero ver se tem coragem de acabar com as lembranças de nós dois. Quero ver como você vai ficar depois. Então vai, pode queimar. Se quiser também quero o celular com as lembranças de nós dois. Quero ver como você vai ficar depois. Então vai, pode queimar. Quero ver se tem coragem de acabar com as lembranças de nós dois. Quero ver como você vai ficar depois. Então vai, pode queimar. Se quiser também quero o celular com as lembranças de nós dois. Quero ver produções e mixagens DJ Moca, produzindo os melhores CDs do Pará. 6 horas da manhã, eu na porta do banco, ainda meio tonto, o bolso sem um tostão, igual meu coração falido de amor. Com ela na cabeça, não sei o que faz.